Fecheiro 13, página 113, capítulo 8, prisioneiro de honra. Artesmuir, Escócia, 15 de fevereiro de 1755. Artesmuir é no cu de Judas, comentou o coronel Harry Quarry. Levantou a taça para o jovem que estava de pé diante da janela. Há 12 meses que estou aqui, isto é, 11 meses e 29 dias, dias a mais para o meu gosto. Desfrute do seu novo posto, milord. O comandante John William Gray afastou-se da janela que dava para o pátio, de qual tinha estado a observar os seus novos domínios. Parece um pouco incómodo, reconheceu secamente, levantando a taça. Chove sempre assim? Sim, estamos na Escócia. Pior ainda, a sarjeta desta maldita Escócia. Quarry deu um longo trago no uísque. Depois tossiu e exalou ruidosamente o ar. A única compensação é a bebida, disse em voz roufanha. Visite os vendedores locais vestindo o seu melhor uniforme e eles far-lhe-ão um preço decente. É assombrosamente barato, sem os impostos. Deixo-lhe aqui uma lista das melhores destilarias. Apontou com a cabeça para a enorme secretária de carvalho. Depois, levantando-se, deu um puxão na primeira gaveta. Aqui está a lista dos guardas. Pegou numa maltratada pasta de couro que estava em cima da secretária e logo pegou noutra. E a lista dos prisioneiros? Por enquanto há 196. A cifra habitual é de 200, somando ou restando os que falecem por doença e algum caçador furtivo aprisionado na campina. 200, repetiu Gray. E quantos no aquartelamento dos guardas? 82, segundo a lista. Em condições de ser úteis, cerca de metade. Quarry voltou a afundar a mão na gaveta e tirou uma garrafa de vidro rolhada. Sacudiu-a para ouvir o líquido chapinar e sorriu sardonicamente. Nem só o comandante procura consolo na bebida. Metade destes ordinários costuma estar incapacitada quando passam revista. Eu deixarei isto também. Vai fazer-vos falta. Voltou a guardar a garrafa e abriu a última gaveta. Aqui, requisições e cópias. O pior do posto é a burocracia. Não haverá grande problema se contar com um empregado decente. Neste momento não há. Havia um cabo com boa letra, mas morreu faz 2 semanas. Treine outro. Não terá nada a fazer, salvo caçar galos silvestres e procurar o ouro do francês. Presenteou a sua própria anedota com uma gargalhada. Naquela parte da Escócia, abundavam rumores sobre o ouro que supostamente Luís de França tinha enviado ao seu primo, Carlos Stuart. Os prisioneiros não são desobedientes? Perguntou Gray. Segundo sei, na sua maioria são jacobitas das terras altas. Efetivamente, mas bastante dóceis. Quarry fez uma pausa para olhar pela janela. Uma breve fila de homens maltrapilhos saía por uma porta na imponente muralha de pedra. Culloden deixou-os sem coragem, disse indiferente. Disso se encarregou Billy, o carniceiro. E aqui eles trabalham tanto que ficam sem energia para causar problemas. Gray assentiu. A fortaleza de Artesmuir estava em processo de renovação, utilizando, bastante ironicamente, a mão de obra dos escoceses ali encarcerados. Levantou-se para se reunir a Quarry diante da janela. Ali vai uma quadrilha, a cortar caminho pela multidão. O coronel apontou com a cabeça para o grupo lá embaixo. 10 ou 12 homens barbudos, esfarrapados como espantalhos, formados numa torpe fila diante de um soldado com jaqueta vermelha. Notoriamente satisfeito, gritou uma ordem e agitou a mão em direção ao outro portão. O grupo de prisioneiros era escoltado por 6 soldados armados de mosquetes, cujo elegante aspecto contrastava notoriamente com o dos montanheses. Os prisioneiros caminhavam lentamente, indiferentes à chuva que ensopava os seus farrapos. Uma carroça, puxada por uma mula, chiava atrás deles, transportando as ferramentas de trabalho. Query contou-os, de semblante carregado. Deve haver alguns enfermos. Um bando de trabalho compõe-se de 18 homens, 3 prisioneiros por guarda, devido aos punhais. Ainda que sejam inesperadamente poucos os que tentam fugir, acrescentou. Não têm para onde ir, suponho. Afastou-se da janela, dando um pontapé num grande cesto, cheio de toscos fragmentos de uma substância escura. Deixe a janela aberta, mesmo que chova, aconselhou. Caso contrário, o fumo da turfa irá sufocá-lo. Para melhor o ilustrar, respirou fundo e deixou escapar o ar explosivamente. Meu Deus, que alegria voltar a Londres! Não deve haver muita vida social por aqui, pois não? Perguntou Gray, secamente. Query curvou-se a rir, divertido pela ideia. Vida social? Meu querido amigo, se não encontrar uma ou duas moças que há na aldeia, a sua vida social consistirá somente em conversar com os oficiais. São 4. E um prisioneiro? Um prisioneiro? Gray afastou os olhos dos registros, que estava a folhear, levantando uma sobrancelha alourada. Sim. Query deambulava inquieto pelo escritório, desejoso de partir. A carruagem esperava. Só se demorara para informar o seu substituto e assim efetuar a passagem formal do comando. Deteve-se para lançar uma olhadela a Gray, curvando a boca como se desfrutasse de uma brincadeira secreta. Suponho que tenha ouvido falar de Jamie Fraser, o ruivo. Gray pôs-se levemente rígido, mas manteve-se tão impávido quanto possível. Como a maioria, respondeu com frieza. Esse homem destacou-se durante a guerra. Então este maldito Query conhece a história. Tudo ou só parcialmente? O coronel contraiu levemente a boca, mas limitou-se a assentir. Bastante, sim. Bom, ele está cá. É o único jacobita de alta patente. Os prisioneiros das terras altas tratam-no como um chefe. Portanto, se surgir alguma questão relacionada com os internos, e surgirá, asseguro-vos, é ele quem atua como porta-voz. Query estava apenas de meias. Naquele momento sentou-se para calçar as compridas botas de cavalaria para enfrentar o lamaçal lá fora. Seu Mac Anaher Dulub, assim o chamam, ou simplesmente MacDub. Fala gaélico? Eu também não. Mas o Grissom, sim. E ele diz que significa James, filho do negro. Metade dos guardas têm-lhe medo. São os que combateram em Preston Pans, às ordens de Cope. Dizem que é o diabo em pessoa. Um pobre diabo agora. O coronel resfolegou, esforçando-se por calçar as botas. Bateu com os pés no chão para as assentar e levantou-se. Os prisioneiros obedecem-lhe sem contestar, mas se ordenar algo sem que ele dê o seu aval, será como falar com as pedras do pátio. Teve recontros com os escoceses? Ah, claro, combateu em Culloden com o regimento do seu irmão, não foi? Query deu uma palmada na testa para realçar a sua fingida má memória. Aquele maldito homem sabia tudo. Então terá uma ideia. Teimosos é dizer pouco. Agitou uma mão no ar como se mandasse dispersar um contingente de recalcitrantes escoceses. O que significa que fez uma pausa para desfrutar do efeito da sua declaração. Irá precisar da boa vontade de Fraser. Ou pelo menos da sua colaboração. Eu costumava convidá-lo para jantar comigo uma vez por semana. Para falar de como ia tudo, e daí tirava bons resultados. Pode tentar o mesmo? Suponho que sim. O tom de Gray era sereno, mas ele tinha os punhos cerrados. Jantaria com Fraser quando o inferno gelasse. É um homem instruído, continuou Query, com os olhos brilhantes de malícia. O interlocutor bem mais interessante do que os oficiais. Sabe jogar xadrez. Pode jogar uma partida de vez em quando, não acha? De vez em quando. Tinha os músculos do abdómen tão apertados que lhe custava respirar. Porque é que aquele idiota não fechava a boca e se ia embora de uma vez? Bom, tudo fica bem entregue nas suas mãos. Como se tivesse adivinhado o desejo de Gray. Query agitou a peruca, retirou a capa do cabide atrás da porta e lançou-a pelos ombros. Voltou-se para a porta com o chapéu na mão. Mais uma coisa, se jantar a sós com Fraser, não lhe vira as costas. A sua cara tinha perdido a malícia trucista. Gray olhou para ele de semblante carregado, mas não deu mostras de que tivesse tomado a advertência como uma brincadeira. Digo com toda a honestidade, esclareceu Query, subitamente sério. Está acorrentado, mas não é difícil estrangular um homem usando a corrente. E Fraser é um gigante. Eu sei. Furioso, Gray sentiu que lhe subia o sangue à cara. Para dissimular, girou em volta, refrescando o rosto com o ar frio que entrava pela janela entreaberta. E disse, virado para as pedras cinzentas do pátio que brilhavam sob a chuva: se é tão inteligente como diz, não cometeria a estupidez de me atacar nos meus próprios aposentos e dentro da prisão. O que ganharia com isso? Query não respondeu. Logo a seguir, Gray deu meia volta e viu-o pensativo. Já não tinha rastros de humor na sua cara larga e rubicunda. Existe a inteligência, disse lentamente. E também existem outras coisas. Mas o senhor é muito jovem. Talvez não tenha visto de perto o ódio e o desespero. Na Escócia houve muito disso nestes últimos anos. Query inclinou a cabeça, inspecionando o novo comandante de Ardsmuir, do topo dos seus 15 anos de experiência. O comandante Gray era jovem, certamente. Não teria mais de 26 anos. E a pele clara e as pestanas femininas davam-lhe um aspecto ainda mais juvenil. A juntar a isto, media menos 3 ou 4 centímetros que a média e era de ossos finos. Ergueu-se bem direito. Conheço bem essas coisas, coronel, disse com voz firme. Como ele, Query era o filho mais novo de uma boa família, mas superava-o em categoria. Tinha de se controlar. Os brilhantes olhos cor de avelã descansaram nele, especulativos. Percebo. Com um movimento brusco, Query pôs o chapéu. Depois tocou na bochecha, onde a linha escura de uma cicatriz lhe sulcava a pele avermelhada. Recordação do escandaloso duelo que o tinha enviado para o exílio em Ardsmuir. Sabe Deus o que você fez para o enviarem para aqui, Gray? Disse, apanando a cabeça. Para vosso próprio bem, espero que o mereça. Desejo-lhe boa sorte. E desapareceu com um volteio do seu manto azul. Mais vale um diabo que conhecemos do que um que não conhecemos, disse Murdo Lindsay, abanando lugubremente a cabeça. E aposto que o Harry não era tão mau. Não, não era, disse Kenny Leslie. Mas estavas aqui quando ele veio, não é? Era muito melhor do que este merdas do Bogle, não? Sim, reconheceu Murdo inexpressivo. Que queres dizer, homem? Se o Harry era melhor do que o Bogle, explicou Leslie pacientemente, o Harry era o diabo que conhecemos e o Bogle o desconhecido. Apesar de tudo, o Harry foi melhor. Por isso, estás enganado, homem. Não estou nada enganado. Acho que não, pelo menos, murmurou Murdo, sem poder recordar exatamente o que tinha dito. Voltou-se para apelar à corpulenta silhueta sentada no canto. Estou enganado, Macdub. O homem alto espreguiçou-se, fazendo tinir levemente a corrente das suas grilhetas, e desatou a rir. Não, Murdo, não estás enganado. Mas ainda não sabemos se tens razão. Terás ainda de o conhecer, certo? Ao ver que Leslie franzia as sobrancelhas, preparado para continuar a discussão, levantou a voz e disse a todos os presentes: Alguém viu o novo carcereiro? Johnson? McTavish? Eu, disse Hayes, adiantando-se para aquecer as mãos no fogo. Na ampla cela havia uma chaminé, em frente à qual só podiam pôr-se 6 homens ao mesmo tempo. Os outros 40 ficavam expostos ao intenso frio, apertados para se aquecerem no calor uns dos outros. Portanto, concordaram em que quem tivesse uma história para relatar ou uma canção que entoar podia situar-se junto do fogo enquanto tivesse a palavra. Eis relaxou com os olhos fechados e um bem-aventurado sorriso na cara, alongando as mãos para o calor. Os movimentos inquietos, de ambos os lados, fizeram com que se apressasse a abrir os olhos. Vi-o quando desceu da carruagem, e outra vez quando lhe levaram um prato de doces da cozinha, enquanto conversava com o deposto Harry. É loiro, de longos cachos amarelos, atados com uma fita azul. Tem os olhos grandes e as pestanas longas, como uma rapariga. Hayes fitou com uma expressão obscena os seus ouvintes e agitou as pálpebras, zombando. Alentado pelos risos, passou a descrever a roupa do novo carcereiro. Finas como as de um lord. A sua bagagem e o seu servente, um desses cessenarres que falam como se tivessem queimado a língua. E tudo o que tinha podido perceber na sua maneira de se expressar. Fala claro e depressa, como se estivesse muito informado. Mexeu dubitativamente a cabeça. Mas é muito jovem. Dá a impressão de ser quase um menino, embora eu creia que é mais velho do que parece. Mantém-se muito direito, como se lhe tivessem metido uma vara pelo rabo. Isto deu origem a uma série de risos e comentários vulgares. Depois, Hayes cedeu o seu lugar a Ogilvy, que conhecia um episódio longo e chocante sobre o senhor de Donny Bristol e a filha do porqueiro. Afastou-se do fogo sem ressentimento e, seguindo com o costume, foi sentar-se junto a Macdub. Macdub nunca ocupava o seu lugar junto com eles, nem sequer quando lhes narrava longas histórias dos livros que tinha lido. As aventuras de Roderick Random, a história de Tom Jones, ou a favorita de todos, Robinson Crusoe. Alegando que precisava de espaço para as suas longas pernas, ficava sempre no mesmo canto, onde todos podiam ouvi-lo. Mas os homens que deixavam o seu lugar junto ao fogo vinham sentar-se ao lado dele, no banco comprido, para lhe passarem o calor que se acumulara nas suas roupas. Acreditas que vais falar amanhã com o novo carcereiro, Macdub? Perguntou Hayes ao sentar-se ao seu lado. Cruzei-me com o Billy Malcolm, que saiu de entre a multidão e gritou que os ratos estão muito atrevidos na sua cela. Esta semana morderam 6 homens enquanto dormiam e 2 deles estão purulentos. Macdub abanou a cabeça e coçou o queixo. Antes de cada audiência semanal com Harry Quarry, forneciam-lhe uma navalha para se barbear, mas tinham passado 5 dias desde a última vez e já tinha o queixo coberto pelos vermelhos. Não sei, Gavin, sussurrou. O Quarry prometeu explicar ao novo carcereiro o nosso acordo, mas este pode ter costumes diferentes, não achas? Se me chamar, não deixarei de mencionar os ratos. O Malcolm pediu para o Morrison ver as feridas. Na prisão não havia médicos, O Morrison, que tinha boas mãos para curar, era permitido ir de cela em cela para atender aos enfermos ou feridos, se Maxub o solicitasse. Eis abanou a cabeça. Não teve tempo para dizer mais. Passaram a marchar, entendes? Será melhor chamar o Morrison, decidiu Maxub. Ele pode perguntar ao Billy se há algum outro problema ali. Havia 4 celas principais, onde se alojavam os prisioneiros em grupos numerosos. As notícias passavam de uma a outra, graças às visitas de Morrison e aos intercâmbios dos homens, que se juntavam em bandos quando saíam diariamente para trabalhar. Morrison veio quando o mandaram chamar, guardando no seu bolso 4 crânios de ratos talhados, com que os prisioneiros improvisavam jogos. MacDoop procurou as papadelas sob o banco que ocupava e tirou o saco de pano que levava quando ia à charneca. Outra vez esses malditos cardos, protestou Morrison, ao ver o homem zarrão fazer uma careta ao rebuscar na bolsa. Não posso fazer com que comam essas coisas. Todos me dizem que não são vacas nem porcos. MacDoob tirou cautelosamente um punhado de calos secos e chupou os dedos feridos. São teimosos como porcos, sem dúvida, comentou. São só cardos marianos. Quantas vezes queres que te diga, Morrison? Tira os espinhos, reduz a polpa, as folhas e os caules. E se são demasiado espinhosos para comer, untados numa bolacha, prepara um chá para que os homens o bebam. A cara enrugada de Morrison estalou num sorriso. Sendo um ancião, sabia muito bem como lidar com pacientes recalcitrantes. Gostava apenas de se lamuriar, só pelo gozo que lhe dava. Está bem. Vou perguntar-lhe se alguma vez viram as vacas e os porcos perderem os dentes, disse, guardando as plantas cuidadosamente no seu saco. Mas faz por mostrar os teus dentes ao Joel McCullough da próxima vez que o vires. É o pior deles todos. E não acredita que as plantas ajudam com o escorbuto. Diz-lhe que lhe mordo o rabo, prometeu MacDoob, exibindo os seus magníficos dentes, se ele não comer os seus cardos. Depois de emitir o breve ruído que antecipava as suas gargalhadas, Morrison foi recolher as poucas ervas e os ungüentos que utilizava como remédios. MacDoob deu uma olhadela pela cela para se assegurar de que não havia nenhum problema. Havia sempre algumas contendas por resolver. Apaziguar a Bobby Sinclair e Edwin Murray na semana anterior. E embora eles não se tivessem tornado amigos, pelo menos mantinham a distância. Depois fechou os olhos. Estava fatigado. Tinha passado todo o dia a carregar pedras. A ceia chegaria em breve. Uma malga de papa de aveia e um pão para partilharem entre todos. E um pouco de farinha com leite, se tivessem sorte. E mais que certo, grande parte dos homens adormeceria logo de seguida, permitindo-lhe alguns minutos de paz e semi-privacidade. Altura em que não tinha de ouvir ninguém ou de fazer qualquer coisa. Não tivera tempo sequer para pensar num novo carcereiro, por muito importante que fosse aquele homem na vida de todos. Hayes dissera que era jovem. Isso podia ser bom, mas também podia ser mau. Os homens mais velhos que lutaram no levantamento tinham por vezes antipatia para com os homens das terras altas. Bogle, por exemplo, que o acorrentara, tinha lutado no regimento de Cope. Um jovem soldado amedrontado, por outro lado, tentando dar conta de uma tarefa que não dominava, poderia tornar-se mais severo e tirânico do que o mais empedernido dos velhos coronéis. Bem, não havia mais nada a fazer, senão esperar para ver. Com suspiro, mudou de posição, incomodado, pela milésima vez, pelas algemas que carregava. Além das feridas nos pulsos, causavam-lhe dores de costas, pela impossibilidade de separar os braços mais de meio metro. Maktub, disse uma voz suave ao seu lado, posso dar-te uma palavra em privado? Ao abrir os olhos, viu Ronnie Sutherland ao seu lado. Claro, Ronnie. Levantou-se, afastando com firmeza do pensamento as correntes e o novo carcereiro.